deixam os garotos brincar. Estamos começando mais um Belwishes! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Segui! Mandando aquele ao vivo! ainda! Tô nisso ainda, cara! Kodaka! Ah, errou, não consigo! Zwaist! Ah, eu não perfei nada, eu queria falar um negócio, mas não perfei não. Vocês vão ficar, reciclando as falas até não poder não, mais. Parei, né? Gariba! Beijo, Flubber! Vamos editar e tirar essa parte da gaita, deixar só um. Qualquer bosta, tá ligado? Não. Só pra não ficar. Uma bubuzela. Ah, ele deve ter ficado. Pô, deve ter ficado mó tempão aprendendo esse negócio. Bota uma bubuzela tocando. Põe a mulher do Google falando rapadura. Então, galera, aqui estamos. Agora a gente tá ficando sem ideia pra pauta, então a gente vai reciclar todas do 1 ao 100 de novo. E a gente vai começar pela primeira, já que a gente falou, o nosso primeiro podcast foi HQs ruins que nós gostamos. Que a gente curte, né? Agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai falar de HQs boas que a gente não gosta. Exato. E nós vamos seguir as. Porque a gente quer, cara. Porque a gente quer. A gente quer irritar o pessoal. A gente quer. Agora, a gente pode, o patrocinador tá aqui, ele falou que pode tudo, o gerente ficou maluco, a gente pode falar agora isso. Seguindo essa vibe, o que a gente vai falar no podcast número 102? O que que sai? Podcast 102 é o do esporte... A gente vai falar de esportes diversos. Cagado, esporte... Bosta. A gente vai falar dos esportes normais. Esportes normais. Que... Puta, é verdade, o esporte normal... Porra, então no podcast número 4 a gente vai ter que falar de Digimon, isso? Aê! Aê! Tem 3 contra 2 aqui hoje. No 104 a gente vai ter que falar sobre isso. Bom, pode ter 3 contra 2, mas quem vai editar vai ser quem vai decidir. E o podcast 9 vai ser da Marvel. Não, o podcast 9 vai ser a Marvel. 109 Marvel. Quem vai gravar pode perder, aparentemente, o podcast... De Digimon, então, gente? Eu gravo, personagem, eu tenho aqui o. Eu saboto, Edson. Como? Você tem meu IP? Sou hacker. Eu chamo o Hackerman pra me ajudar. Ele volta no tempo, pode até fazer isso se ele quiser. Então vamos. Não, mas. Se ele cair na idade virtual, o Digimon pega ele. Ah! Caralho, mano, vamos começar logo essa porra. É que eu não entendi porra nenhuma, velho. Travou? Não. Não, é que você falou de uma forma meio burra mesmo. Mas eu vim ignorar o que você tava falando. Vamos pensar logo essa porra. Dá o cu lá. Ah, galera, vamos lá então. Quem quer começar citando alguma HQ boa aí que odeia pra irritar os haters? Ó, eu posso começar na doideira se quiser. Fala aí, Edson, fala aí. Não, vai que você vai falar de Sandman, vai. Não, isso não é pra considerar HQs boas que eu acho ruim. Eu não acho isso bem bom. Porra. Que eu não gosto, na real. Eu não acho bom. Eu acho que é tão ruim que não merecia estar aqui. Se alguém falar, eu vou ficar ofendido. Vou ter que riscar toda a minha pauta aqui. Não, sério, eu já tô ligado que eu já vou começar já na jugular de uma galera. Fábulas, velho. Porra, mano. Fábulas é maneiro. Você não começou na minha jugular porque eu não corri atrás ainda pra ler. Porque é muita coisa. O dia que você correr atrás, volta pro podcast 101. Pra xingar, né? É. Você pode fazer que nem eu segui, cara. Você lê todos sem entrar lá pra achar que é ruim também. Isso aqui é ruim. fazer igual uma rata, que depois de 8 meses foi lá e comentou no post que ele fez um. Sei lá o quê. Mas, cara, Fábulas me dá tanta preguiça, mas tanta preguiça, velho. Um monte de gente fala, lê, cara, é muito foda, sei lá o quê. Eu falei, não. Ah, cara, é legal, mas tipo assim, faz o seguinte, você lê acho que as 50 primeiras, cara. Não. Aí quando acaba o arco lá do... Você lê as 5 primeiras, aí você cansa e joga de lado. Pau, como é que é o nome? Do Pinóquio? Pinóquio? Ah, não, o Flammer tá aí, ó, chegou. Ei, Flammer, como é que tá o futuro? O Gariba invocou ele. Sumonou. O Gariba tocou a asa branca e o Flammer apareceu. Viu? Caralho, é mesmo? O Flammer apareceu. É tipo, o Flammer é tipo o Ranger Verde, o Gariba começa a tocar a gaita, vê o Flammer gigante, tá ligado? E o Gariba subindo assim. Mano, que sensacional, cara. Me deu uma nostalgia agora, velho. Vou aprender. Flammer, foi muito... O timing foi perfeito. Eu tô comendo sanduíche de carne de sol. Viva Nordeste! O bicho já vem com a espada, né, cara? Cara, pegando assim, eu nem recomendo assim, nem os 50 primeiros, mas tipo... É muito! Os dois primeiros encadernados, cara, já são muito bons, assim, pra te curtir. Eu não sei, o arco lá do GP tu termina em que número, mais ou menos? Ah, ele é bem mais adiante, eu acho. Eu não lembro ao certo, assim. É só isso aí, cara. Depois é só enrolação, tá ligado? Eu gosto do primeiro arco, que é o do assassinato lá da irmã da Branca de Neve, né? E o segundo arco, que é da Revolução dos Bichos lá, que são os bichos que vivem na fazenda, que resolve se revoltar contra todo mundo. Mas eu comprei acho que os 3 primeiros encadernados, depois eu não comprei mais. Cara, eu digo mais ainda. Tinha falado pra jogar aquele... Qual que é o jogo? Isso, The Wolf Among Us. É um jogaço, mas eu acho que ele não tem nada a ver com o quadrinho. Então, não, é porque passa depois, ele só aproveita o universo, né? Mas a maioria das coisas é dele lá, né? E falaram, cara, lê e joga, que vale a pena, eu... Só joga. Não, nem vou jogar, cara. Eu joguei... Joga, você gosta da Telltale? Sim, conheço. Então, é um jogo da Telltale, e é um jogo bom, cara, um jogo bem maneiro, muito bem trabalhado. Eu vou pro meu Narutinho, pro meu pé. Olha só que filha da puta, né, mano? Ah, eu vou aqui pro Naruto. Orgulho, Gui, orgulho. É isso aí. Olha aí, cara, tu tá dando orgulho pro Gariba. Caralho, eu tenho que jogar até o Tail, velho. Pô. Comecei com o Naruto, parti pro Digimon. Eu caralho, futuro. Eu tô fudido. Me ajudem, gente. Como é que tu pensou? Começou com uma coisa mais nova do que Digimon pra partir pro Digimon. Isso, eu fiz De Volta pro Futuro. Tá evoluindo. Ele é tipo a gente, cara, ele vai fazer o negócio pra frente. Idiota. Tá sendo uma raça complexa que evolui pra uma mais simples? Você tá fazendo isso, amigo. Caralho, falar que Naruto é mais complexo que Digimon me arde o coração. É porque... Digimon não tem complexidade nenhuma. Por mínimo que tenha Naruto, já passou. Eu vou sair da... Tchau, tchau. Evolução, vocês estão fazendo isso errado. A digievolução, no caso. Sabe o que é evoluído, Gariba? Gariba, uma evolução com um bom roteiro é Pokémon, cara. Sim, cara. Pokémon é denso. É tarde. Volta pro tema, vai tomar no cu. Para de falar merda. É tarde. O Ash tá em coma. É denso. É tarde. Riqueza de história, cara. Sim, porque... Os personagens não, são profundos, Ele tem o raciocínio de uma pessoa em coma, né, cara? Pokémon, que ele é um retardado. É emocionante, é emotivo, faz você refletir a vida. É, cara. Puta que pariu. Sim, tu começa a assistir e aí tu reflete o que eu tô fazendo aqui. O que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo na minha vida? Vendo essa porra desse rato amarelo. Ah, eu vou... Dinossauro, porra de um dinossauro com os bracinhos cagados. Pelo menos fala, entendeu? Vira um robô. O Miau também fala sobre isso. Seu trouxa, ele dá dinheiro. Aposto que o seu gato não dá dinheiro, viu? O meu também não. Eu fico com decepção agora na voz do leite, tadinho. Eu imaginei ele olhando pro gato assim, do lado. E gato tá duas coisas, que é estresse e prejuízo. O Zuete olha pro gato, porra, gato. Eu imaginei o Zuete com a cara do David tristão, tá ligado? O Zuete olha pro gato, o gato tá lambendo as bolas, e olha o Zuete pra ele, cara. Não, ele, tá visual. Ele tá bem perto disso. Vamos voltando à pauta aqui, então. Seguir não curte fábulas, mesmo sendo bom. Eu sei, porque eu já li, então se eu li e achei bom, é porque é bom, realmente. Desculpa interromper, mas qual a pauta mesmo? Pô, HQs consideradas boas que a gente caga. A massa, valeu. Tá bom. Não, tô saindo aqui, os caras, valeu. Quem quer... Zwaist? Chama um aí. Chamar o Xamu? Cara, eu vou também escolher um do velho barbudo xarope. Todo mundo adora. É V de Vingança, cara. Eu não gosto. Puta, não. Que dia é hoje? É 5 de novembro, eu tô sabendo, não, eu já é um foguinho. No joguete do... Tá no mind game com a gente aqui, porque é 5 de novembro. Tá querendo ibope, não dou ibope pra attention, não. Não, ok. Zuiz, não, vai. Ah, não gosto, cara. Não, vamos dar uma chance, Zuiz, tenta explicar a merda que você falou, vai. Ah, cara... Sou mais cara, Naruto. Eu sou mais Naruto. Nossa, tá foda, cara. Tá triste esse podcast. Porra, eu conheci os brothers de uma loja hoje e disse, não, velho, tem um super amiche site que eu faço parte. Tô vergonha, velho. Um site aí que eu conheço de um amigo meu, são uma super amiche. Os caras aí que falam comigo aqui, pede uma dica aí, não tem pauta, me chama pra participar. É um quadrinho inspirado nos caras do Fortean. É, obviamente que... Não, eu até entendo o Zuiz. O que eu penso de V de Vingança é, cara... É uma HQ que parece que tem potencial pra ser muito foda. Mas sim, quando bate. Yeah. Dá aquela preguiça de me importar, sabe? Não é, é diferente de Watchmen, por exemplo. Que eu... Ah, não, é porque eu acho que o V de Vingança, ele parte mais pro. É isso, pro texto corrido, uhum. Pra ideia que tá por detrás daqui. É mais pra um livro do que pra um quadrinho. É, é um livro, né? Exato, cara. Se você sentar a bunda na cadeira e falar, eu vou ler esse troço inteiro, você não vai aguentar. Você tem que dividir. Eu li numa tacada só, cara. Então, Não, errado. Isso é errado. Eu li essa porra, velho. Vocês estão me julgando aí de fazer errado. Você lê igual o Leopoldo de remédio. Metade você não prestou atenção. Metade fez com o Naruto. Não, nada. Metade tu leu, metade tu dormiu. Naruto. Mano, eu sei que é muito off-topic, mas, cara, esses dias eu tava assistindo aí à noite Naruto, velho. Eu perdi uns 5 episódios, acordei e tava tudo diferente, cara. Que tá acontecendo? É, eu nem me deu o trabalho de voltar. Falei, eu vou aprender uma hora, tá de boa. Cara, recapitulo todo o capítulo depois. Eu odeio essa merda, velho, eu odeio. Mas fala, Zé, continua aí teu raciocínio. Ah, eu acho que é isso, acho que é esse negócio, porque eu li numa tacada só, tá ligado? Uhum. E é muito, eu não sei, não tava na vibe de ler um montão de texto, sabe? É. Pode ser isso, então, que eu não gostei. É aquela coisa, com linguagem de quadrinhos, eu considero realmente o V de Vingança fraco. Agora, como uma história, é uma história do caralho. Ah, sim, sem dúvida. Mas eu acho que eu não me importo muito, na realidade, então... É como se eu for pegar o do Inferno. Eu comprei o do Inferno e falei, pronto, eu vou sentar e vou ler, cara. Minha pauta, filha da puta. Não, eita, mas eu adoro o Inferno. Calma, galera. Só que assim, eu demorei 3 meses pra ler. Eu parei, eu parava, dava uma semana de folga. Falei, não, calma aí. Se eu for voltar pra ler agora, não eu vai vou achar a merda, né? Vou achar merda. A Andréia já me ofereceu pra pegar o dela, porque ela, eu acho que nem ela começou a ler ainda. Ela já me ofereceu pra mim ler. Eu olho assim e disse, não vou conseguir ler isso. Não, melhor eu tô lendo, não. Eu vou ver o filme. Eu tô lendo One Piece, eu tô lendo One Punch Man aqui. Eu tô como é que eu vou pegar isso pra ler, mano? Não tem condição. Você tem ideia? Eu tô na metade que dos apelidos. Mente... É, cara, tem que estar preparado. Pô, seguindo esse raciocínio, se eu assistir 120 ou mais de Spawn, se eu li, quer dizer, significa que Spawn é bom se eu ler esse bem pouquinho? Não. Eu acho que fica. Não, cara. Aí você vai estar lendo um quadrinho que tem menos texto que os quadrinhos do Gaetier. Em um tempo muito longo pra você conseguir lembrar o que aconteceu. O Sigi falou ainda isso agora. Mais, O Sigi falou isso, agora eu vou colocar spawn no banner só de sacanagem pro pessoal achar que a gente falou bem. Vai ter um monte de gente burro xingando. O pessoal não acredita que spawn. Por que, que spawn tá aí no banner? Naruto também tem que estar. Tá. Naruto você também confira. Tem que estar. Tá. É bom, mas eu não gosto. Bom, mas eu não gosto. Mas, aproveitando aí que o Zoist falou. Bota um One Punch Man também, então, caralho. Aproveitando que o Zoist falou do velho barbudo, cara. Pô, eu sempre caguei pra. E o pessoal vive pagando pau pro monstro do pântano. Depende muito. Qual monstro do pântano? O do velho barbudo. Sim! Ah, tá. Eu tô falando de Alan Moore, né, cara? Tá. Viajei foda. De fato, eu prefiro o anterior a ele. Mas é outro. O pessoal, é um homem coisa. O pessoal fala muito assim, diz, pá, sabe quando tu ouve assim, diz, cara, não tô com a mínima vontade de ver essa porra, mano. É mais ou menos assim, cara. Tipo, não. Não me chama atenção pra parar e dar uma lida, assim, nem por cima. Assim. Caguei. Leia só Semente Ruim. Você não vai entender nada, mas você vai ver que é uma história foda. Porra! Valeu então aí! Não, você não vai entender que é um vilão clássico do cara que tá voltando do inferno, que é um, sabe, que é a filha dele que tá ali junto com outra mulher. Mas então, é uma história tensa. Pra que eu vou ler isso, então? Cara, ele é só incomodado, o aquele inferno dele é assustador. É aterrorizante, cara. Lê só essa parte do Satã aí, do Dremonho. Uhum. Dremonho. Que já é o bastante, cara. Bom, isso me traumatizou quando era moleque. É, já que falaram aí rapidinho, você ia falar que eu tenho o mesmo sentimento com o do inferno. É que, na verdade, foi assim, um amigo meu leu. Aí ele botou mó pilha em mim, falou, vai Gariba, vai que essa HQ é foda do caralho, não sei o quê, eu porra. Eu acredito em você, Gariba. Vai que você consegue. 1, 2, 3, vai filhão. Acredite no coração das cartas. Vai filhão. Aí peguei pra ler, cara, não passei de 5 páginas. Não, num desenho muito difícil. É preto e branco isso aqui, não tem ecologia. Não consigo entender o que tá acontecendo. Não entendi o que tava acontecendo. Eu não conseguia diferenciar os personagens. Foi pro Naruto, caralho, né, cara. Que tem um ninja que é impossível de não conseguir diferenciar, né, um ninja laranja lá. Ah, Naruto é preto e branco também, o mangá, ou porra? Ele falou assim, isso aqui é mais complicado do que Digimon, cara. E nem é, viu? Nem é. O que eu tô fazendo nesse site, cara? Porra. O Edson tá questionando a própria vida agora. Não, agora eu entendi porque que eu sou o único que ainda tá escrevendo post quadrinho dessa merda. Nada acontece, feijoada. Lombada cagada, cara. Lombada calvate cagada, porta. Cara. Mas uma coisa que o Zeus falou do medo de vingança, eu acho muito foda, parece que as reportagens assim, tipo, do Alan Moore andando na rua, e os caras tudo com a máscara do V, e os caras explicando que é por causa do filme e tal. Nossa. O Alan Moore olhando com aquela cara pros caras assim. Meu, a vida de ficar deve estar um inferno, hein, velho. Ah, não, nem fala, velho. Imagina esse cara sair na rua, um monte de tonto com aquelas máscaras atrás dele, cara. Isso que ele não é do Brasil, que ele ia ver com o negócio do Brasil na cara, que fala de nacionalismo e é totalmente contrário ao que ele falou na HQ. Gente burra. Pelo Brasil e pela honra da família tradicional brasileira. Pelo Brasil, pela honra e por Atena, cara. Atena. Cadê o Ban? Pô, mas a gente acabou de citar três HQs do Alan Moore e eu acho que é basicamente pelo mesmo motivo, né? Por causa da complexidade é do... Não é pela... Não, sacanagem. É porque ele é ruim, eu prefiro muito mais o Fábio Anifieva. Quem? Puta que pariu. Olha, eu acho que se fosse escrito por Jeff Lab, desenhado por Romero Brito, ia ficar muito sincero. O Romero Brito podia ser quadrinho, né, cara? Podia, isso. Já velho. Não faz? Ia ser da podia hora, fazer... mano. Por que vocês não vão tudo tomar no olho do cu? Eu podia fazer em sequência pra variar, tá ligado? Qual que é o nome daquele maluco que desenhava Homem-Aranha lá? O que desenhava péssimo, horrível? Mark Bagley. Lewis. Humberto Ramos. Ele mesmo, Roberto Brito e Humberto Ramos, velho. Ia ser foda uma collab dos dois. Tipo um Supremo 6, tá ligado? Ia ser muito massa. É, sabe o que é legal? O mais legal desses tontos com essa máscara do Guy Fawkes, cara? É que eles não sabem que o Guy Fawkes tá tentando instalar uma teocracia. Isso. Campada de pau no cu. Não, ele é contra o sistema. Não é não, rapaz. Ele tá tentando restaurar a denominação católica. Toda história, seus borras. Analisando pelo tempo, ele era contra o sistema, né? Porque ele analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação. Se você analisar o sistema da época que a gente vive hoje, os monarquistas no Brasil também são contra o sistema. Não quer dizer que eles são menos retardados por isso. Exatamente. Pô, o sistema da época não cai, é massa, cara, não trava. Só seguir o trava, só não aceita o flash. Só seguir essas merdas aí. Só porque também não cai. O Torrent também não cai. Yeah! Viva Anonymous! Yeah! Ai, gente. Cara, se você escrever do inferno na busca de imagens do Google, tem duas revistas do Spawn no meio. Caralho. Tem uma Lebonja, né, cara? Acho que você. Isso aí, também vai ter lá o Cavaleiro Invernal. Porra, deixa eu voltar aqui pra voltar pra pauta aqui. Porra, Charles Waze já falou, o Gariba já falou. O Godoc acho que ainda não falou. Cara, sim. Melhor do que dois quadrinhos do Spawn, sei lá, são duas capas do filme do Spawn. Que do filme, eu tô vendo aqui. A versão Director's Cut ainda, velho. Sensacional. E tem dois cenobitas aqui também. Sim. Um quadrinho de hipsterzinho de merda que a galera fala que é bom, que é diferente, sei o que. E eu cago, detesto. É Scott Pilgrim. Eu sabia que era isso. Eu tinha certeza que você ia falar ou isso ou Day Tripper, tá ligado? Certeza. Não, eu Day Tripper eu simplesmente escolho. Não existe. Não existe. Escolheu esperar, né? Eu obrigado. Só falta falar em Preacher agora também pro site. Sabe? Não, Preacher, eu sou fã. Meu filho. eu vou te mostrar minha coleção. Não, mas eu quero saber por que você não gosta de Scott Pilgrim. Explica aí, por favor. É igual um monte de hipster de merda que gosta. É superestimado demais, cara. Ah, é porque fala de games e fala de quadrinhos e fala de mulher. Cara, se eu abrir o Super Amigos, também meio. Fala de games, quadrinhos e mulher. E é uma bosta mesmo. É uma bosta. Cara, referências nerds, porque nerd é legal. E é isso, cara. Scott Pilgrim surgiu nessa época de nerd ser legal. Eu comprei o box com os três volumes, aquelas promoções de quase graça da Submarino, né, cara? E, cara, as lutas até que são legais, assim, é divertido o esquema do cara ser desafiado pelos namorados da mina e tal, ter uma liga. E os caras têm esse poder, tipo, do vegano lá e tal. Mas, cara, o personagem, ele é muito idiota, sabe? Eu acho que a grande pegada do Scott Pilgrim mesmo é mais voltado pro humor, velho. Ah, mas ele é o... Mas tem um referencial à cultura pop, ao caralho e à mulher, não sei o quê, mas eu vejo como um quadrinho de humor. Eu vejo muita piadinha, assim, e acho que é por isso que eu... Todos os personagens. Todos os personagens eu acho mais legal do que ele, tá ligado? Não. Eu olho pro Scott Pilgrim e falo, mano, esse Scott Pilgrim é o Gariba. Acho que é por isso que vocês não gostam, seus filhos da puta. Tá louco, cara. O Scott Pilgrim é um baita de um cuzão, cara. Tipo, Ele é menos coxa, Gariba. Outra coisa que eu não curto também, cara. Esse visual de desenho do Cartoon Network, cara, eu acho uma bosta. Ah, eu acho massa, eu acho o visual massa. Assim como eu não gosto do desenho do Cartoon Network por causa do estilo do desenho, então eu acho meio bosta, sabe? Ah, velho, minha opinião sobre Scott Pilgrim eu nem lembrava até você falar, tá ligado? Foi uma sensação, ganhou até filme. Ganhou filme porque na época tava o boom das adaptações de quadrinhos. O filme é divertido, então, qualquer idiota, cara. Eu achei o filme massa também, cara. O filme é divertido. Eu cago pra qualquer coisa com Michael Cera, na boa. Tá perdendo o filme. A única coisa que eu acho legal do Michael Cera é o ano 1, cara. Aquele que faz o Homem das Cavernas com o Jack Black. Ah, que ele solta. Nossa, esse filme é horrível. Ele solta um... É horrível, mas tem ele mijando na própria cara, então eu acho legal. Nossa, tô abrindo seu Facebook aqui só pra ver o seu quadrinho favorito por xingar, filha da puta. Gente, tô abrindo toma essa. Ele não vai conseguir, não consegue. Arco-íro. Cara, tipo, não morro de amores, assim. Achei uma HQ ok, tem umas piadinhas legais, assim, essas referências são maneiras, assim. Só que é que nem o Godoc falou, virou essa modinha, assim, sabe? Tipo, As pessoas não gostam mais. Virou não, essa modinha não, do One Punch Man. Ficou ruim agora, porque tá todo mundo curtindo. Nossa, isso é muito idiota, cara. Não, mas não tô falando isso. Não tô falando nesse sentido, assim. Teve alguém que falou isso, né, cara? Teve, meu mantra agora, acabou de falar. Não, eu falei no passado. Gente, você fala disso do One Punch Man e tal. É porque, tipo, parece que fez sucesso só porque... fez sucesso, tipo, música que faz sucesso na MTV. Não faz sucesso porque o povo gosta, faz sucesso porque a MTV tá tipo mostrando Radiohead, o tempo inteiro. Que ninguém não, gosta, tipo Nirvana. Tipo Nirvana. Tipo Jack Johnson. Que ninguém gosta, todo mundo usa pra dormir com as músicas de maconheiro. Entendeu? Jack Johnson, Pink Floyd, isso é tudo música pra dormir. Tudo música de maconheiro, isso aí. Ah, já que tamo nessa também, qual é o humor, você escreve drogado? Tamo... Não, sim. Não tem nada contra escrever drogado, cara. Olha o Moebius. Moebius só desenhava drogado, cara. Cara, devia ser muito trampo desenhar chapado, hein, cara. Mas você já viu como é que era o processo dele, né? Já. Ele comia os cogumelos lá, desenhava, acordava no dia seguinte, olhava os desenhos e falava: o que eu vou colocar de roteiro pra isso aqui? Ele não lembrava nem de ter desenhado, cara. Isso eu acho genial. Cara. Imagina que foda, velho. E agora? Nossa, a próxima que eu vou falar vai deixar o Godoca mordido. Ai, meu Deus. Próxima que você vai falar, quero ver a próxima que eu falar, caraca, cara. Né, pelo menos uns três aqui vão me bater. Deixa eu chamar o... Flemert, tem algum aí? Padrinho que eu gosto e que o pessoal acha merda? Ou não, contrário. O que a gente tá fazendo? Contrário, mas é isso, contrário. Contrário, mas é. Eu quero ir embora. Uma coisa rapidinha. Faz mais ou menos uma hora, eu virei assim no chat, na conversa, e falei: cara, vai dar uma brigaiada do caralho. Segui, não, cara, Você de boa. Todo mundo aqui é tolerante com as escolhas. Todo mundo civilizado. Tudo é. Eu sou mó tolerante, com o que tem o gosto igual ao meu. Respeito a opinião de vocês, é que a opinião de vocês é uma merda, é isso. Não tem culpa. Negada disse que o universo expandido dos quadrinhos de Star Wars é legal, eu acho mó chato, não, velho. É lixo. Lixo. Concordo, já tentei. Recebi aqui um presente, um capa dura que saiu de Star Wars, que tem até uma parte da história. Acho que uma parte da história do episódio 4, eu nem consegui ler tudo. Muito chato. Cara, é muito chato. Eu gosto só do Darth Maul e do Jar Jar Binks. Não, olha só, acho que Star Wars pra quadrinho não combina bem, sei lá, mano. Não, pelo menos eles não sei se eles não casaram direito, não chamaram quem faz o trabalho da hora, mas não combinou da hora. Combina, Shaik, porra. Combina se fizer um roteiro decente. É. Mas eu nunca li nada. Também, mas eu nunca li nada. De arte sequencial. Se eu não me engano, as primeiras histórias são do Howard Shaik mesmo, cara. E, nossa, cara, eu. História foda. Datado, né? Mas aquelas da Marvel? É, os Star Wars. Primeira os vez que você falou, eu ouvi Miley Cyrus. Estão saindo agora. Não. Os que estão saindo agora, cara. Ah, tá. Tô saindo agora. Mas é tudo história antiga essa coleção Star Wars que tá saindo. É mesmo, não cheguei a comprar nenhuma justamente porque eu tava com medo que fosse um desses novos. Não, é tudo antigo. Não, também não comprei. Eu comecei a ler há muito tempo atrás um da Dark Horse, que inclusive passava na Antiga República, e eu li o primeiro volume umas 5 vezes, porque eu não consegui passar dele. Sim, porque é uma droga. E eu curto ver os caras, os defensores do universo expandido, né, cara? Não, porque o George Lucas, ele aprovou tudo isso, ele leu pessoalmente, que não sei não o quê. Porra, eu, mano. Ele tava lá enfiando notas de dólar pro rabo, então acho que ele vai ter tempo pra... Ele tava de quatro na sala, babando com um monte de cogumelo na cabeça. Visualizem isso. Tentem visualizar aquele homem muito velho enfiando um montão de nota no ralo. E acendendo depois, né? Esfregando, pegando as notas, esfregando no corpo. Na cara, depois. Na cara, é. A barba melada de merda, com um monte de nota colada, sabe? Cara, foi isso, o cara... Não, cara, não, Zwist, porque o universo expandido é legal, cara, que não sei o quê. Aí eu falei, não, eu nunca leu porra nenhuma. Leu sim, pô, ele leu sim. Isso, aí eu fiquei pensando, isso. Sinta ódio. Nossa. Alexandre, Zwist Alexandrado, cara. Eu ouvi uma voz de prazer no Zwist falando isso. Eu tô imaginando assim, o George Lucas pensando, licenciar quadrinhos. Aí né, do lado assim aparece um balãozinho dele assim, botando a mão na barriga, querendo ir no banheiro, juntando a mão assim num poste, um tanto de nota assim de 100 pra limpar a bunda, assim, pra levar, sabe? É, eu acho que eu vou licenciar. É o mesmo que a gente falou. Nossos amigos, cara, destrua eles, cara. A gente falou isso no podcast passado também, né? Que a galera fica perguntando coisas pro George Lucas. que tipo, do universo expandido, como se o cara fosse um... Sabe porra nenhuma. Não deve saber nem do que ele escreveu. Ele deve fazer... Você sabe por quê que coisa, tipo, jogo do universo expandido é bom? Porque ele não põe o dedo, ele nem sabe o que estão apontando aí. Você acha que ele sabe um pentelésimo da República Antiga? Ele não sabe merda nenhuma, velho. Por que você acha que o melhor filme é o Império Contra-Ataca? É, porque não foi ele que dirigiu. É porque ele vazou no meio das gravações e... Não teve controle daquela merda. As pessoas perguntam, ele deve fazer que nem o Oda lá do One Piece, né? As pessoas. Ah, o nome do fulano é por causa disso. Ele para, olha a pessoa. Foi isso. Toriyama. Igual o Toriyama. É, cara, eles são assim, velho. O Toriyama também. O Toriyama é assim também. Eu tipo assim, eu olho pro lado, era Mouse. Mouse Multilaser, o nome dele. Tipo, é isso, cara. Os caras são assim, velho. E daí os fanboy acham que o maluco manja muito. Aí chega no terceiro filme, pô, não sei o que, vamos fazer o Luke ser irmão da Leia. Pô, mas você não fez eles se beijarem no primeiro filme? Eles não sabiam. Não, ninguém sabia. Mas ninguém prestou atenção, né? Tá suave. Isso, nunca vai assistir DVD que as pessoas vão poder voltar assim na hora, tá ligado? Relaxa. É aquele vídeo da Leia falando com o Han Solo. E ela meio que dá um pega no Han Solo, e o Han Solo, achei que tu gostava do cara. Não, ele é meu irmão, não sei o que. Aí aparece aquela carta favorada do Han Solo e fica tocando aquela música do Kill Bill de fundo assim. Ah, continuando aqui então, cara. Vamos ver até onde a gente vai. Seguir. Eu já ia passar pro o grande finale, mas vou deixar só pra menção, pra instaurar o caos. vou falar um de boa, ó. Antes de falar, já vou defender o meu argumento. Eu não acho que é bom, mas o pessoal fala mega bem, então tá dentro da premissa, assim, né? Que a galera curte e a gente não, tá ligado? Walking Dead, velho. Tipo, eu achei os quadrinhos... Legal. Assim, ok, tipo, legal a ideia, mas depois o primeiro arco já, não. Cara, Walking Dead é tipo Law and Order, sabe? Você assiste. Eu vou assistir, vou ler. É legal, mas não é a melhor coisa que você vai ler na sua vida. Com a diferença que, tipo, uma história de Law and Order dura realmente uma hora. Walking Dead, ele dura 200 temporadas, cara, pra você ver uma história, tá ligado? Ruim, uma história ruim. Pensando prejuízo. Os quadrinhos eu gosto, cara, ainda acompanho, assim, eu deixo acumular um monte, assim, porque o cara lê numa... Dá o último spoiler aí, velho. O cara lê numa cagada, né, cara, eu sei que na série o Glenn morreu agora. Ah, não, isso eu li, pra você ter noção. Quadrinho 100, exatamente, né, eu acho. Não, a última coisa que eu vi nos quadrinhos, foi o zumbi que não, os zumbis que falam lá, que na verdade eram caras... Eram pessoas pessoas vestidas com as peles dos zumbis e tal. Pra poder passar desapercebido entre eles. Isso. E eles molestavam uma menina lá que ficou presa no acampamento do negócio. Aí eu já nem cheguei, porque daí eu leio um pouco, aí eu deixo acumular meses, assim, acumulando, depois eu vou lá e leio numa cagada. É tipo eu com Miura, só que deixo acumular anos e eu leio, tipo, em 2 minutos. Só que aí o Miura produz conteúdo em anos, é. Isso era eu com Gantz, né, cara? Faz um ano que eu não leio Gantz, deixa eu ver aqui. Ó, 2 minutos, pronto, li tudo. Acabou. Só imagem 3D. Só 3D. Só três edições e cada uma tem, tipo, 5 diálogos. É assim. Mas, cara, o Walking Dead eu até gosto, assim, mas também é esse esquema, assim, porque eu curto temática de zumbi e tal, mas não precisa. Eu não saio por aí dizendo que é a melhor coisa do mundo. Até a série eu tô conseguindo Antes eu só assistia pra falar mal, agora eu já tô conseguindo não assistir mais. Concordo, mesma coisa. Ainda quero ver essa temporada e tal, mas... Nunca me importei. O quadrinho do Walking Dead tipo, pra mim é como se fosse a série do Walking Dead, então... Eu tô de boa dos cara, dois. Então, o quadrinho pra mim é tipo, como se existisse revista mensal boa, sabe? Você vai lendo lá de boa, tranquilo. Sim. Não é algo assim, nossa, eu não espero, não perco por esperar. É descompromissado. a edição do mês que vem. Não, quando der eu compro a próxima. Ó minha cara ver quadrinho do Walking Dead. Mandei aqui, ó. Olha a visão do inferno. Olha a minha cara ver quadrinho do Walking Dead. Caralho. Ó, moleque e o Anambur. Eu sou indiano. E é engraçado que é ao contrário do Invencível, né, que é do Kirkman também, que eu li uma edição, eu tinha que ler a outra, tinha que ler a próxima, e aí quando eu alcancei a mensal, eu disse, puta que pariu, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida agora? Não comecei até hoje, acredita? Também não, eu queria ler, cara. Também não. Aí eu fico, eu vou ler, foda-se. Eu queria ler, eu podia falar que... eu procurei e não achei, mas não, nem lembrei de procurar. Mentira, porque eu até te mandei link, né, cara? Eu lembro. Assim, era completo, né, cara? Sim. Porra! Então, Walking Dead. Mas eu até vou... Eu ainda quando tiver, assim, sem nada pra fazer, eu vou assistir essa temporada atual. pra poder falar mais um pouco mal. Xingar muito no Twitter. Continuando aqui, Zwist. Puta, cara, até. O Preacher. Não. Não, tô zoando. Eu tô checando aquelas listas lá, não tô lembrando de nenhuma assim de cabeça. Olha a lista serve pra isso, Zwist. Ah, tá, não, certo, achei, cara. Esse aqui eu acho que o Segui que vai me descascar, cara. Sin City, cara. Velho, foda-se. Foda-se. Esse que é bom seguir, cara. Ele tá pouco. O filme que saiu, ele é basicamente uma transcrição, não é? Não. Tem mais. Primeiro. Alguém não leu o quadrinho! Não, cara. Tem muita coisa diferente, velho. Tá bem mais primeiro... raso que o quadrinho. Não, o primeiro é uma filmagem do quadrinho. É Frank Miller, não dá pra ser mais raso. É. Faz sentido. Então eu não curti também não. Assisti o filme, eu quase dormi aqui. Eu gostei muito do Sin City 1. O 2 eu não vi. O 2 é muito legal. O 2 também não vi. O 2 ele tem uma história e duas novas, não é isso? Acho que é. Eu fiz um resenha e não lembro. Mas acho que eu gosto, fazer cara, uma coisa, eu tô impressionado. Eu tenho impressionado uma coisa. O Segui viu um filme. É mesmo? Baseado em quadrinhos. Ele leu o quadrinho. E se é baseado, ele vê. Eu dei uma risada babei no monitor aqui. Eu tô todo babado que eu nem limpo mais. Então, eu não sei, cara. Eu não gosto muito desse traço do Frank Miller atual, cara. Eu acho estilizado demais pro meu gosto. Aquele Superman. Acho meu cancerígeno, né? Esse Superman dele aí que ele mandou. Nossa, que nojo, cara. Cadê? É o do Cavaleiro das Trevas 3, aquele que ele soltou. Não, mas quem mandou? Cadê? Não vou procurar. Ninguém mandou? Ué? Não, achei que tivesse mandado o link aqui, cara. Não, não mandei, cara. Eu achei que vocês todos tinham visto. Não, vou mandar. Tô com ele aqui. Acha aí, porque minha internet tá uma merda. Cara, isso me dá... Nossa. O Cavaleiro das Trevas 2 é um bom exemplo disso, cara. Olha o 3, como é que vai ser. Olha esse Superman. Vai ter um 3? Jesus! O que é isso que eu estou vendo? Meus olhos! Mano, olha o pé esquerdo, ele tá quebrado, cara. Ele não tem olhos. Ele tem mão de macaco. Que porra, que tá acontecendo, feio? O homem não tem olhos. Parece, né, cara? Por cima da roupa tem pelo. Cara, o que é isso que eu estou vendo, velho? Olha esse F. Cara, saindo, o símbolo tá saindo do bagulho. Ele soa como assim? Superman! Esse aqui é o bizarro, não é o Superman. Mano, a única parte boa é o céu e aquele Batman ali, o símbolo do Batman, que claramente não foi ele que fez, tá ligado? Não. Computador total, pô. Computador. Sim. Jesus, em alta qualidade fica pior, fica cara. Não, pra que você vai vir em alta qualidade? Mandaram o link aí maior. Não, não. Ele não o tem símbolo onde. Da DC ali em cima tá bem feito, gente. Ah, não, tá feito. Tá feio, até essa porra desse símbolo é pior que o Superman aí, cara. Sim, Superman tá. Cara, e a bota tá larga, né, cara? Mano, dá um ligue. Ou repara ali perto da capa, da bota. Esse filho da puta desenhava assim, ó, cara. Tá gozado ali perto do calcanhar direito, ali da ponta do pé esquerdo. Dá um ligue, velho. Tem umas gotinhas ali, cara. É verdade, tá engano aqui, né, velho? Alguém gozou vendo esse desenho. Tá nas duas botas, porra. Eu achei esse puto espirrou em cima do quadrinho, velho. Alguém fez extensivo com o Mestre Life, gente. Ô, Godoc, ô, Godoc. Extensivo? Extensivo? Extensivo? Extensivo? Tá bom, eu falei errado, nem sei como que fala certo. Ô, Godoc, mas ele vai desenhar todo o Cavaleiro do Céu 3 ou ele só fez essa capa comemorativa? Eu chamaram a galera pra dar ajuda pra ele, acho que ele não aguenta não. Mas ele vai bom, né, cara? Imagina. É capa descomemorativa. Sim. Olha aí, cara, isso pra mim foi quando o Frank Miller começou a estilizar o desenho e que pra mim foi o ponto alto dele. O que é isso? É Ronin? Ronin. Isso foi antes de Cavaleiro das Trevas. Por que tem os caras com cabeça de balde, sem ter onde enxergar nessa bosta? Não, é um chapéu japonês. Tá cobrindo o olho. É, mas ele é normal. Mas ele é de palha, dá pra ver. É palha. E o olho e a cara dele tá meio que. Não, cara, ele tá pra baixo do nariz. Como assim a cara dele tá meio que. E essa cena aí foi copiada de Lobo Solitário. É isso mesmo. É tipo aquele. Foi copiado no Samurai Jack. Por sinal, tem uma cena em homenagem a isso. Deixa eu aproveitar então que a gente tá falando de Cavaleiro da. Que o Manhata não pôde participar, mas ele falou aqui que. Pra não esquecer de falar do Vacaleiro das Bretas. É a escolha dele, é o Cavaleiro das Trevas. Aqui, cara, eu também. Eu tô com ele, Cavaleiro das Trevas 1 e 2, velho. Tô... Ah, é maneiro. Não, o 2 é nojento, mas eu gosto muito. Nojento de horrível. O 2 eu nunca tive coragem de ler, cara. Ah, eu li um ano depois de ter comprado encadernado, que veio o 1 e o 2, saca? Sim. Apesar de ser uma exaltação ao fascismo contemporâneo, o primeiro. Não, não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. Meu pau, o quê? Meu pau! Não, você tem que ler entre as entrelinhas. Tem que ler entre as entrelinhas, você vai ver que é muito fascista esse quadrinho aí. Não, é, mas o Frank Miller já tava louco nessa época, então. Cagando essas coisas que vocês enxergam até hoje. Vocês enxergam umas coisas nos quadrinhos aí que eu tô cagando, velho. É, cara, puta, a vez é só um charuto, tá ligado? O charuto cubano é só um charuto. É isso aí, é coisa de culpa, comunista. Você quer ser no quadrinho? Não, cara, o cara tá fumando um charuto, merda. É, o charuto é mais fácil ele ser jamaicano do que ser cubano. Oh, já que a gente tá falando vocês disseram o Naruto? Já que a gente tá falando de Frank Miller, eu ia citar 300. Porra, 300 não me importa muito. Então, é algo que tu. É outro também. Que teve um hype desgraçado por causa do filme. Eu gosto do filme, mas eu. É que aquela vibe, a vibe One Punch Man, tá ligado? As pessoas viram o filme, acharam foda, falaram, nossa, tem um quadrinho disso, eu preciso ler. E ficaram tão decepcionadas, porque o quadrinho também é bem meia boca, tá ligado? Tá tipo, eu acho bonito, cara, eu acho muito bonito. Mas eu li as 5 primeiras páginas e deu sono, na boa. Eu acabei lendo na vibe do filme, assim, também. Tipo, vou sempre caguei pra essa HQ, mas vou ler aqui pra ver antes de assistir o filme. E, ok. Só isso, né? Okay. Eu li nada de ver o filme e, tipo, nem ficava o traço não me incomodou tanto, apesar que ser realmente igual do. Eu acho que eu falei que me incomodou. É que eu acho que tem uma arte de finalização bonita pra caramba. É porque assim. Tem cor, aí você distrai. Eu acho mega bonito. Uau, tá páginas! Das cores. Pô, eu acho mega bonito, tipo, a cor, tratamento, essas coisas. Mas eu não gosto muito da história, não. Sei lá, eu... Eu me importo atrás. Tanto que eu nem pensei em 300 pra hoje, tá ligado? Então, tô feliz. Significa que não é bom. Então, seguindo aqui. Posso mandar um aqui? Que... Como ninguém criou... Que ninguém criou pilha com 300. Tem uns caras querendo plantar a treta de alguma forma. Né? Não é. É um pouco só. Não é, só um pouco. É, É uma história que eu vou acabar tendo, porque eu assinei a coleção da DC. Olha aí, você. Mas tipo, eu comecei a ler, já vi até no Cepo pra comprar, mas não tinha parte 2, então eu desisti. E todo mundo fala que é bom, que é a melhor mega saga que já teve, que é Crise nas Infinitas Terras, cara. Na boa, eu. É, Crise nas Infinitas Terras. O que você disse? Você falou Crise nas Infinitas Terras? Eu não acredito. O quê? Eu, não acredito, eu vou sair daqui. Eu não acredito. O quê? Ah, sei lá, cara. Eu não conheço nada de antes da Crise, então pra mim aquilo não tem eu, tanto tipo, peso. Quando saiu a Crise, assim, vou dizer que não conheço, mas tipo, quando saiu a Crise, eu era meio moleque, então tipo, eu conhecia o mínimo, na verdade, assim. Uhum. Foi mais a história mesmo, né? A história é fechada, eu acho boa. Nunca tive interesse algum de ler qualquer... Só a Lanterna Verde que eu li, que foi do universo comum da DC, eu nunca tive vontade, Não, expandi não. O universo da Terra 1 mesmo, nunca tive muita vontade de ler nada assim da Terra 1 da DC. Nossa, que silêncio fúnebre. Ninguém lê DC. Um silêncio fúnebre. Eu achei que todo mundo tinha caído, cara. Podcast 109 vai ser sobre DC. Dessa vez sai. Dessa vez sai. Não, vou fazer um sobre Marvel, que não vai sair também, só pra manter. Esse aí eu sempre caguei também, cara. DC eu leio coisas específicas, assim. Crise nas Vidas Terras não foi uma delas. Pô, eu também, cara, eu leio coisas específicas da DC. Tipo nada. Nada, né? É muito específico. É muito específico. Caralho, velho. Puta merda. Não lembro de nada mesmo. Posso falar uma? Vai, Grêmio. Não é só porque eu abri o Facebook do Godoka e procurei os padrinhos favoritos dele. Metade não tá ali, tá? Só vou avisando isso. Que bom, mas eu... Cara, All-Star Superman nunca me deu muita... Muita tensão. Assim, sabe? Vai tomar no cu. Graham Morrison em geral nunca me deu muita... Aí, é a única coisa dele que eu gosto. Aí sim, eu vou aproveitar o gancho do Gariba também, cara. Tirando o All-Star Superman, que eu gostei muito, nada do Morrison, acho, me chama atenção. Sim, o povo fala pra caralho de Invisíveis, eu tô cagando pra Invisíveis. Eu também, cara, passei pela capa do Invisíveis assim. Invisíveis eu caguei litros, cara. Li a primeira e a segunda edição, foda. Eu disse que merda que não tem. Eu não consegui ver Invisíveis. Não é pra mim. Tá, mas esse é o homem. Asilo Arkham, cara. Asilo Arkham. Todo mundo caga, paga pau pra Asilo Arkham. Eu, ai, caralho. Coringa passando a mão na bunda do baixo. Tá, grandes merda, velho. É mais um dia normal. É, mais um dia normal. Gariba é tão preguiçoso que ele pegou o primeiro. Que é o Star Superman, é o primeiro da minha lista aqui, velho. Não. Eu vi todos, eu falei, esse vai ser o que vai mais doer. Aí eu escolhi. E também é um que eu nunca tive realmente muita vontade. Fora aquela cena que eu acho muito bonita dele salvando a menina lá que tem depressão. Fora isso. Nossa, isso é foda. Isso eu tenho que. Isso eu tenho que dar os pés a torcer, mas. Fora isso, eu nunca tive. Se eu conseguisse fazer esse porra do Zack Snyder e a DC Comics hoje em dia entender que aquilo é o Super-Homem, cara. Aquilo ele, Ele não precisa lutar com ninguém, cara. Ele é uma figura, cara. Porra. Aquela fase horrível do idiota lá que botou o Thor na a cidade do Thor no Kansas. Como é que é o nome? Aquele porra lá, Strazinho, céu, da Gwen puta. Cara, ele fez o Superman andar pela América, né, cara? Eu dou muito assim, eu dou muita chance pro Strazinski por causa de Babylon 5, tá ligado? Mas eu sei que ele não merece, tá? Você viu a história do Suicida? Vi. O Superman gasta quase um dia inteiro. Não é aquele cara que se matou lá? Não, ele não. Ele tenta se matar, o Superman salva ele, sem encostar no cara, sabe? É a piada. e ele fala, cara. Alguém fala um negócio do. Eu acho que eu li no lugar um negócio do cara falando do Batman. Ah, se fosse o Batman, tinha pego o cara, tinha jogado pra dentro e dado um sedativo nele. Tipo assim, aí logo depois o cara ia pular no prédio de novo, que ele não resolveu o problema. Exato, literalmente ficou o dia inteiro conversando com o cara. Porque o Batman é um bosta, e assim a gente pode usar como. pro podcast inteiro, tá ligado? O Batman ia botar um sedativo e ia salvar ele. Todo aí, mundo. Tipo, ia sair no jornal, Batman salva o suicida. Aí na nota embaixo, suicida se joga na ponte de Gotham City, tá? Uhum. É, suicida se apavora com um homem vestido de morcego e pula de medo. É. Não, ele não ia pular, ele ia tomar veneno depois, porque se ele tomar veneno em casa, ninguém para, sabe? É isso. Olha só, temos aqui nosso Bat-Antídoto. Ah, não tem porra nenhuma. Bate repelente de tubarão. É. Mas é isso aí, cara, porra. E daí tem essas vibezinhas do... E aí o Morrison faz esses multiversos aí, enche de referências, não sei o quê. Velho, eu cago muito pra isso, cara. Puta que pariu, velho. Que troço chato. O cara faz uma saga que ele bota negócio da época da Era de Ouro da DC. Não. Só ele lembra. Aí as pessoas ficam pagando mal. Ele adora. Ó, genial. Nossa, o cara resgatou. Cara, foda-se, velho. Ninguém tá importando. Genial, ele resgatou algo pra qual eu e todo mundo tava cagando. Nossa, que gênio. Agora... Ele resgatou aquele nojento que eu dei fora ontem. agora eu vou procurar tudo desse personagem aí pra saber mais. Pô, velho, toma no cu, cara. Sobre o Batman de Durenhar. É. Puta que pariu, Batmirim. Olha só, o Batman salvou o Gariba. Ah, não, o Gariba não. O Gariba fez bem em cima agora. Queria ser salvo pelo Batman. Oh, meu Deus! Ainda mais se fosse o Batman de pelúcia. Ainda mais se fosse o Batman comunistinha lá do Redson, né, cara? Nunca. Aí outro que eu não li e vou cagar, nunca vou ler. Vamos fazer uma. Pô, uma Redson é legal também. Vamos fazer mais uma última rodada então. Uhum. Só pra descarregar? Isso, rodada finaleira aí da galera dos brothers. Então eu vou começar comigo. Sandman. Caguei foda. Assim, o gamer geral pra mim. Desculpa. Assim como aí o seguinte comentou lá, né? Que tipo, a gente nem considera bom pra falar sobre isso. É. Pensei, mas eu achei melhor não falar porque não é bom. Mas todo mundo fala bem, todo mundo paga pau. E eu sempre caguei muito pra Sandman. New Gamer em geral, na verdade. Da real mesmo. É, tem isso. Então vamos lá. Vamos lá então. Seguir. Tem certeza que sou eu? Porque tem uma lista gigante. Não, eu só tenho... Tu tem uma bomba. Agora que ele vai carregar aquilo que eu tava guardando. Boemba, peraí, guarda a Boemba. Guarda a Boemba. Godoka. Forte, cara, tem o Itri, aquele dos bichinhos com meca, que a galera fala que é bom, mas eu caguei. É Morrison! Tem o... porra, achei mais uma coisa, alguma outra coisa do Morrison que eu gosto. Tem o Irredeemable, do Mark Waid, que é o que aconteceria se o Superman pirasse e resolvesse matar os inimigos dele e tal. E eu comecei a ler, mas eu desanimei. Esse eu curti, mas eu achei meio chato. É chata. A leitura achei meio chata. E assim... E um que eu curto desenho, mas na boa, não tem vibe nenhuma de Atrás do Magá e Yu Hakusho. E outro que tá na lista do... Esse não entrou na lista porque eu nem considero bom, que é One Piece. The threat has been planted. Vai ver Naruto, vai. Não, é outro. Esse não entra na lista nem a pau. Esse fica atrás de One Piece, pra você ter ideia de tão ruim. Você não tá me zoando, cara, eu não me importo. Não, mas eu não tô zoando, eu não suporto One Piece, vocês sabem disso. Desde que eu entrei no site, eu falei que eu detesto One Piece. Eu acho idiota pra caralho. Tá no currículo do Godoka, né? Eu odeio. Odeio One Piece. Tem que alterar a ficha dele no site. Acho idiota. É por isso que é bom. Tive um motivo pra eu gostar do bagulho. Não, mas idiota de um jeito ruim. Eu olho a cara daquele protagonista, eu tenho muita depressão, assim. Ele é tão deprimente quanto o Ash pra mim. Cara, não, sabe o que é muito deprimente pra mim? O Buck, que é mal desenhado pra cacete, aquele maluco que tem 30 anos, lembra? Mas ele pelo menos tem cara de mal, velho. Ele é sujo, ele tem cara de mongolão tarado. Sujo. Ah, eu também, se tiver mangá, eu não vou atrás de Buck nem a pau. Faz parte de uma época boa, mas... Eu já achava feio naquela época. Dos carinha que joga o... Isso. Os espíritos explodem. Que joga aquelas bolinhas horrorosas? Isso, exato. Aquilo é horrível, cara. Adorava. Os caras narigudos, tudo. É muito feio aquela porra, o maluco é sujo, mano. Cara, eu acho que o único desenho daquela época que eu não gostava. O único desenho daquela época que eu não gostava era El Hazard, cara. Que eu achava um saco. Esses eu nem assistia, tem Shimuyo, El Hazard. Tem Shimuyo, eu adorava, cara. Era escroto, era ruim pra caralho. Mas eu gostava. Shaman King também, eu acho a bosta. Não, esse eu nunca vi. E no Yasha, eu acho um saco. Aqui, tinha um que passava também que era o Shinzo, cara. Shinzo era muito. Puta que pariu, que Shinzo. Nossa, que é essa, velho? O que é Shinzo, velho? Bicho de armadura, o escroto pra caralho. Churato. Vem aí, cara. Churato. Churato é terrível, velho. É terrível, mano. Churato. Samurai War, tudo certo. Shinzo é um churataço, velho. Shinzo é o que aconteceria se Cavaleiros do Zodíaco usasse armadura de verdade, sabe? É Shinzo. É, continua sendo ruim. Mano, não, que de verdade. Vai ficar no cu que uma, de verdade. É o personagem do Yu-Gi-Oh! Ó, a treta aí. Mas o bagulho que eu me surpreendo é como o Samurai Warriors não faz sentido, tá ligado, velho? Isso estragou minha infância. Mano. O bagulho já começa no nada, vai pro nada. Nossa, não tem história, tá ligado? Os caras já estão tudo presos numas pedras lá na água, não, nos bagulhos tipo, do nada, assim. Começa alguém invadindo a cidade, chega os caras, pega a armadura, dá uns pau, depois um some, depois sei lá o quê. Tipo, primeiro episódio, você tipo, caralho, não tinha uns outra três coisa... episódios antes, tá ligado? Sim. Outra coisa idiota também foi quando começou aquela moda de põe o seu escravo pra brigar. Que veio o Beyblade, que é, põe o seu escravo peão pra brigar. Tá. O Metabots era legal, não falou? O Metabots, eu acho nojento. Metabots não era engraçado, lembra que eu assistia e dava umas risadas. Metabots era engraçado os diálogos, cara. Os diálogos eram engraçados, cara. Só, porque o enredo porque dele. O robô não respeitava o moleque em nada, tá ligado? Eu queria rever, velho. Será que tem no YouTube? Deve ter, né? Deve ter. Fui transportado. Engraçado o juiz que sai, tipo, da puta que pariu, tá tomando banho, o juiz vem do nada e tem que falar a frase dele. Cyber Luto! O Monster Hunter era o mais nojento de todos, cara. Nossa, o jogo era incrível. A música, a abertura do Monster Hunter. Transportado melhor... para o mundo. O maluco não tem ritmo, ele só fala. Monstros fazem a lei. Eu tava jogando, agora estou... chega, meu. O Flamer, desacita ali. Eu já imagino o cara terminando o rap e o outro entrando. Lá vem as bugas. É, exato. Ué, lá vem as bugas. É tão sem rima quanto. Que merda, vai, Flamer. Cara, Cavaleiros do Zodíaco, achou uma bosta, foda-se. Tá, mas isso não é bom. Não, mas nego caga um pau gigante, porra. Cavaleiros? Ah, sim, ainda tá no. Tá não precisa no ser bom, aí. As pessoas ainda podem curtir muito, isso já é o suficiente. Esse é o meu problema com Cavaleiros, cara. Eu assisti na época, gostava, eu. Hoje em dia eu tenho noção do quanto o bagulho que era ruim. E a galera ainda continua ainda usando muito, porque o mestre Kurumada. Mestre Kurumada. Mestre, cara. Mestre Kurumada? Ele pegou lá todas as constelações, juntou com mitologia grega, com a caralho A4 e nórdica. Eu disse, cara, não, velho. Não, merda. Porra, eu faço isso com a mão esquerda. São 22 personagens e 3 rostos. Todos iguais. Sim. Até a Atena, parece que o Seiya, velho. São 120 e poucos personagens, sei lá. 102, 3 rostos e um pai. Um pai. Sem crianças. E um velho pai. Parado. Parece um reality show, né, cara? Sem crianças, apenas um pai. Não, mas pensando bem, cara, quem não ia querer ser... Cara, mas quem que ia querer ser esse velho, hein, cara? Um eu velho rico, tarado, né? E com mulher pra caralho. 120 mulheres. Não deu pra... E quando pôde, mandou o filho pra puta que pariu. Só repetiu uma, né, gente? Só repetiu uma que daí nasceu. Sim, cara, pô. É um velho sensacional. Nasceu um bom e ele ainda quis fazer um bugado depois. Né? Que é bugado. Olha, deu certo da primeira vez, vamos tentar de novo. Mas é bosta, cara. E ele sofre aquele mesmo mal do Dragon Ball, né, cara? Eles não deixam morrer, tá? Eu tô sempre fazendo alguma coisa nova. Aí invento uma animação podre, depois crio outra animação podre. E aquelas coisas idiotas, tipo... Sabe no Yu Yu Hakusho, quando surge aquele... Aquele poder idiota do rei, dos mil olhos no corpo dele? Sim, que nunca mais usou pra nada. Exatamente. Aquele oclinho na máscara do Wiki só apareceu no começo e sumiu. Ah, é verdade. Aquele óculos, tipo, daquele vilão da Tartaruga Ninja, que era um robô que tinha o Kang na barriga. É igual... Os Cavaleiros de Aço, cara. É, os Cavaleiros de Aço, nossa, cara. É igual o outro lá, como é que é o... A armadura lá, que ela era... A armadura de Sagitário, que era diferente no começo, depois deram uma desculpa, que era uma armadura falsa. Tipo, pensaram assim, caralho, essa armadura tá muito bosta, vamos falar que é falsa pra os caras matar a gente, tá e ligado? Tipo, a armadura pra até proteger o Seiya, né, cara? Não, é falsa. Tá louco. Ai, continuando, segui. Tá, ó. Dá aquela respirada. Ah, não, peraí, segui, peraí, fica por último. Zwaist. Tem mais alguma aí? Eu ia falar justamente de One Piece. Ah, vocês sabem, One Piece, Bleach e Naruto são os três que eu não consigo. É. Isso foi bom algum dia? Ah, é, não. A primeira saga do Bleach eu gostei. Depois desandou assim que. Nossa. Bleach eu não consegui passar do terceiro capítulo. One Piece eu cheguei a comprar 6, aí parei. E Naruto, não. Apesar que eu tenho vários do Naruto aqui. E por alguma razão. Cara, se liga. Por alguma razão maluca, o jornaleiro de onde eu compro, ele fica me dando esse. Quanto ele do editor, tá ligado? Razão maluca, né? Sei. É porque tá encalhado lá, cara. Ele me deu um enorme, assim, não sei o quê. Nossa, tudo Naruto, cara. Cortesia do editor. Que tem aquela porra daquele furinho no canto. Sim, cara. Isso aí. É porque eu sou um cara que compra qualquer merda. Acho isso, que é aí não... isso aí não é cortesia, meu. Vai tomar no cu. Traíra da porra. Mas enfim, eu vou fazer um apanhado dessa lista aqui que a gente tem. Tank Girl é lixo. Scott Pilgrim de... Sério? Hipster. É ruim, cara. É ruim. Porra. Daredevil é bom, New Avengers é mais... É ruim. Breakout é ruim. É ruim, vai. O Bendis, ele... Ah, foda-se. Fiz aquela renovada, sei lá, mas ficou ruim. Ficou ruim. Breakout é o quê? É quando eles fogem da balsa. Ah, sim. Os Novos Vingadores? Nem olhei isso. A única parte boa é quando o Capitão América pergunta pro Aranha... eu não quero trabalhar sozinho, não. Eu quero trabalhar sozinho, capitão. Aí, o capitão, isso tá dando certo pra você? Não. Porra, xingou a mãe de gordo, hein? É o que eles falam que ele vai ser pago, né? Parece, tipo... Exato. O Homem-Aranha chorando no nome do cara. Obrigado. Essa é a parte boa. Muito obrigado. Batman Longo Halloween, besteira, Jeff Leb. Ah, mas pô, fala que é uma das coisas boas dele. Não é. Epiletic é coisa de hipster, W3 é legal, X-Men do Adam é bom, Black Hole é hipster. O X-Men do Adam é melhor que o do Mars. Sim. Punisher Max é bom, Kingdom Come é muito bom, Astro Frame é bom, não importa o Gariba fale. O quê? Hã? Authority é bom, Procurado é mais ou menos. Esse Procurado é do filme? É. Então é um quadrinho que o final o cara xinga todo mundo que tá lendo. Eu comecei a ler e achei um saco. Lixo, Blankets é hipster, Walking Dead é chato, DMZ é chato, Ex Machina é bom, Powers é chato, Super Mortal é bom, Palomar é hipster, BTQZ é hipster, Y é bom, Jimmy Corgan é hipster, Fábulas é chato, Invisibles é chato, Tales of the Bad Hat é chato, hipster, 100 balas é chato. Puta, 100 balas eu achei muito chato, sério. Sem balas é chato. Criminal é hipster, Presença é mais ou menos, Transmitter Teu Porto é do caralho, Ghost World é hipster, Ultimate Zoom é bom, Preacher é bom, Batman 1 é bom, Hellblazer é... Nossa, caralho, Batman 1 não, eu acaba. Não consegui assistir o último. Tem 50, o Zoist tá no 13. Tá bom, Zoist, acho que a gente entendeu. Acho que vocês entenderam, né? Gariba, então. Eu queria falar que todo mundo fala bem aí dos quadrinhos dos Trapalhões aí dos anos 80, mas eu nunca tive vontade de ler. Sempre achei muito chato. Tchau. Mas se você nunca teve vontade de ler, como você sempre achou muito chato? Ah, como se você tivesse lido ou tendo vontade de assistir tudo que a gente falou até agora, né? Mas qual, cara? Aquele lá que eles eram pequenininhos ou aquele que eles eram adultos? Todos. O pequenininho e o adulto e o todos o pequenininho é dos anos 90, né? Comecinho dos anos 90. Aquele é chato mesmo. Eu gostava, cara. Esse que tinha as paródias de filme, era muito bom. Acho que é porque vocês eram menores, né, cara? Pode ser, a gente assistia Churato e lia Trapalhões. Puta que pariu. Super Aventuras dos Trapalhões. Eu tinha uma fita cassete que tinha os 4 primeiros episódios de Churato. Nossa, que horrível. Quando eu era criança, não conta. Quando eu era criança, eu assistia o desenho do Mortal Kombat e achava bom. Nossa, que desenho é horrível, nojento. Ele é tão ruim quanto aquele do Street Fighter dos Estados Unidos. Aqui. Nossa! Aquele do Ryan Delicious. Que leão, cara. Segui, termina então. Solta a tua boiambá. Tá bom, ó. A gente, estamos enquanto aqui na conversa, 1, 2, 6. Então, provavelmente 5 pessoas vão querer me bater. Cara, eu já vou, ó, vou justificar, pera, calma. Pra deixar, a tristeza. Pra deixar aliviar. Eu acho do caralho. Mas me dá preguiça, eu não faço questão nenhuma de reler, de ver a série, não me importo. E é Preacher. Eu sabia. Sério, ah, eu li arrastado. Eu não tô de boa. Achei foda. O que eu li, prestei atenção, achei foda. Me importa? Não, vou ler de novo, não, de jeito nenhum. E o pior é que eu ia falar pro Evandro: Evandro, coloca aí alguma coisa do Preacher no banner só pra criar ódio no pessoal, você vai lá e me solta essa no final. Cara, se você... Não, eu ia sugerir pra fazer um podcast só sobre Preacher. Eu vou participar. Já pensei. Não, vai participar o cacete. Se você participar, eu não vou. Se você participar, eu não participo. Eu acabei de falar, cara, não é que eu odeie. Todo mundo fala mega bem, eu tenho preguiça. Eu não quero ler de volta, eu não me importo com a história. Eu não vou ver essa série, foda-se tudo. Eu acho o maluco lá, o Preacher lá, chato pra cacete. Jess Custer? Tá louco? Eu gosto do... Como é o nome do vampiro lá? O Cassidy. Cassidy, isso. Puta, isso. Eu ia zoar falando o cara do Crepúsculo, esqueci o nome na hora. Eu também não sei. O Crepúsculo. Alfred, sei lá o nome dele. Alfred? Alaor. Ah, velho, sei lá, cara. Eu não gosto daquela mulher loira lá. O pistoleiro é massa. O. Santo. Sei lá o que. Santo lá, né? O Santo. Santo Assassino. É, isso. Mas, cara, é um. Pô, cara, chorei 3 vezes lendo essa HQ, velho. Eu chorei porque eu tive que ler. Não, mentira, mentira. É boa, a história é muito boa, mas eu não me importo. Tudo bem. Você tá querendo fazer butt hurt nos outros, eu entendo. Então eu não preciso disso. Vocês já estão aí sem eu falar nada. O seguinte releva, porque a gente sabe como é que é, né? Ele é especial. A minha função sem problema. Meu trabalho é ser hater. Meu trabalho é ser hater. Só isso já é o suficiente pra mim. Eu prefiro ler um GT. Prefiro assistir Dragon Ball GT também. Cara, exato, cara. Eu acho que eu ia ficar mais puto com o Peggy se fosse uma coisa que ele tivesse realmente prestado atenção e odiado. Mas como, tipo, ele tá dizendo que ele, tipo, foi meio relapso, assim, ou sei lá o quê. Não, eu li tudo, cara. Eu li na época que tava... Foi quando que eu li, né? Foi no começo do site. Não é porque no começo do site que eu tava indo pra faculdade, levava um tempo pra cacete de metrô. Eu tava lendo fielmente, assim, tá ligado? Mas, tô de boa. Ah, eu podia falar de Spawn. Vocês não querem saber de Spawn. Não, Spawn tem que ser bom. Spawn não entra, é uma merda mesmo. Spawn não cai nesse critério. Mas eu não lembro nada de Spawn. Mas não, sério, eu não... É, já foi, já chega. Chega, galera. Então é isso. Revisitamos aí o nosso primeiro podcast, ao contrário. Então esperem, o 102 vai ser sobre futebol. Não, mas qualquer tipo de esporte passado. Não, passado vai ser sobre bote, dominó. Esporte de idoso, né, cara? Se a gente fizer um podcast sobre futebol, eu vou ficar muito triste, cara. Na moral, eu vou boicotar essa merda, velho. O podcast 3 vai ser filmes que não faríamos. Filme que não fizemos, todos. 4 vai ser Digimon, o 5 vai ser. Aê! Qual é o 4 vai ser Monster Rancher. Do mundo. Vai ser Monster Rancher, por favor. O 5 vai ser Melhor Criação do Mundo. Melhor filme sobre o Gênesis, né? O podcast bíblico. Podcast bíblico. 6 vai ser de balé. Aí vai ter aquela história do Sandy pelo começo do mundo, que vocês não deixaram contar no podcast de do mundo. Porque eu tava escutando o podcast ontem, então eu lembro. Ah, game eterno. Tem uns que não dá certo, tipo 8, que é de Super Nintendo. A gente já fez de Mega Drive, né? Então... É. Não tem como fazer, tá ligado? Fazer um podcast de Amiga. Cara, 6? A gente tá falando que de Zumba, tá ligado? Não, o Fê vai ser... Balé, cara. O Zumba falou. Balé, Jeff. Eu posso falar de jazz, hein? Samba rock, vai ser samba rock. Não, jazz é a dança. A jazz é a dança. Dança, jazz? É, jazz é uma dança. Porra de Flammer. Ok, então. Ai, galera. O set de gastronomia vai ser as piores vomitadas que você já deu em festa. 15 surubão, a gente vai fazer o quê? Um virgulão dos amigos? Pode que eu escolhi esperar. Faz só, sei lá, tipo, bota um só fazendo podcast só. Ei, Godox, isso aí, 17 vai ser do Mortal Kombat. É, falta até hoje. Não, é o 16, o gente não sabe contar. Não, tem que ser de The King of Fighters, vai se fuder. Chega, galera, chega. Qual que é o inverso do Yu Yu Hakusho? Shurato. Naruto. Naruto. Nem o desenho presta. Ai, ai. Supremos vai ser o quê? Liga da Justiça? E o Diamanias, porra. Tô lendo agora. É coisa que a gente só fez uma vez na vida? Tipo, sexo, é isso? Não faz mais, é coisa que você não, tem que ter feito, tem que ter feito uma vez, pelo menos. Tem que ter feito pelo menos uma vez. Coisas que você faz e odeia fazer também, pô. O boneco inflável também não vale? Não. O que é o boneco inflável? Quando você bota a camisinha e infla ela, cara? O centro. O 124 vai ser sobre hétero, héteros. Héteros! A gente vai falar sobre orgulho de ser hétero, machismo. O podcast 171 vai ser sobre seguir a lei, né? O podcast 135 vai ser sobre a coleção da DC. Uhum. Podcast 119 do que 19 esse filme não tem final. 119 vai ser sobre a Austrália, o filme que tem 5 finais. Galera, chega por hoje. Muito obrigado aí, continuem curtam aí a nossa página, sigam a gente onde tiver que seguir, nas redes sociais aí. Deve ter os links em algum lugar aí, procure. Eu não lembro. Se o Godoka colocar, vai ter link, senão... Beleza. Mandem posts pra gente, porque a gente tá precisando. Mandou 3 posts, já pode pedir música no Fantástico. Talvez participe. 5 posts, você já participa do site. 5, você entra pro site. Tô anotando uma tabelinha com o nome do Cassius Clay aqui. Sério, 5 você entra pro site, mas se quiser mandar um, a gente chama também, não tem problema, tá? Cara, a gente tá precisando. O Coruja mandou só o currículo e entrou. Então tá, galera. Até a semana que vem. Vamos continuar essa zoeira aí que tá de boa. O podcast 22 vai ser sobre Gossip Girl. O 138 vai ser sobre leituras de depoimento evangélico. Fala que o testemunho. Testemunho evangélico. Caralho, que merda. Chega. É reserva pra promenade no dia dos finados. Receita pra treino, carro, casa. Não incluindo os ingredientes, são cadernos, canetas e livros.